Agora na minha mão ele tá vindo. Não trinca ferro pra ela. Estão a fera, hein? Não tô nem meio metro da gaiola. Olha ele passando aí, ó. Olha a virada de canto, bicho bonito, hein? Olha, meu Deus. Olha os trombos na câmera. Olha como eu tô pertinho da gaiola, ó, ó. Aí. Não tô nem 30 centímetros da gaiola. Ele tá vindo brigar. Olha como ele vem perto. Onde o trinca veio parar ali? Vambora agora, né, Blade? Deixar os bichinhos no mato lá. Olha o mato lá.